escolhes tu ou escolho eu. Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Ou talvez não. Com Nuno Miguel e Carlos Bonaparte, escolhes tu ou escolho eu. Sou eu, Nuno Miguel, a dizer as primeiras palavras, sem contar com um genérico, da emissão 167-167 de Escolhes ou Escolho Eu. Neste sábado, gravada e publicada neste sábado, dia 22 de março de 2014. Numa semana em que certos indivíduos comprovaram que mais valia estarem calados no mundo do desporto em vez de estarem armados em campeões. Carlos Bonaparte tem a dizer sobre o assunto. Boa tarde. Tenho a dizer que o Bruno Carvalho fala como... Ninguém falou no Bruno Carvalho, mas quem é que estava falando do Bruno Carvalho? Como é que o senhor sabia? Como é que o senhor ponderou, eventualmente, que eu estava a referir o presidente do Sporting? Não sei, como é que o senhor chegou lá? Diga lá. Não sei, imaginei. Eu esta semana fiz uma compilação entre... Compi. Lá. Tive a fazer uma compilação entre... Ou seja, a juntar os minutos e os segundos das declarações dos presidentes... Todos da primeira liga, do último mês. Quando acabamos de ponto, quando vim a descobrir que sobra um trabalho, fala mais que outros juntos. É capaz de ser verdade, mas é verdade, sim. Senhor. No último mês. É verdade. Aliás, eles andam muito. Andam todos muito animados. O Peter Gosta agora falou mais um bocadinho por causa de Belas Boas ter-lhe tirado o treinador do guarda-redes e tal. Vocês já repararam que a voz do Carlos está mais potente do que a minha, hein? Não é só a voz, mas hoje ele está ali com mais perto do microfone. Para já, daqui a um bocado vocês já vão. É verdade. Não, e o mais engraçado, é que eu fiz um comentário a dizer: o quê? E tinha? Olha o Pinto da Costa armado em... Olha o Pinto da Costa na saco com o palco do Porto, é a União Soviética. Eu não sei, depois é que reparei que fiz o comentário na publicação da Balotelli. O Porto armado em União Soviética? Em quê? Porque acha o Pinto da Costa armado em... Acha que estava... Porque achava que os seus filhados têm todos que lhe dar satisfações. Porque isso não é cá... Aí... Claro que a gente não sabe o que é que aconteceu, mas aí ele tem razão, porque para contratar alguém numa empresa tens de falar também com a empresa. Não é só chegar a ver o treinador, olha, não vai a Rússia comigo. Mais responsabilidade do que o Vilas Boas em falar com a empresa, tinha que ser o Will Corte a falar com a empresa. E falou, no dia a seguir, a dizer, vou rescindir, vou embora para a Rússia. Pagou o que tinha a pagar e foi-se embora. Pronto, ninguém tem que... Eu se for falar com alguém na tua empresa... Mas é que aqui não é questão de ter de, é uma questão de princípio. Se tu vais buscar no treinador ou outro clube, falas com os responsáveis do clube ou não. Tu não, se fosse tu, não fazias isso? Olha, dois sem princípios a falarem em princípios. Eu não estou a dizer que noutros casos não tiveram princípios. Estou a dizer, neste caso, se é como ele contou, o Belas Boas também deve ter razão ao dizer que foi tudo dentro de trâmites legais, que não fez nada ilegal. Mas é uma questão de princípios de falar com o clube. Aí eu também faria, se eu fosse buscar a preparadora física, o Bonaparte Futebol Clube, eu primeiro falava contigo. E já sei que tu não ias deixar, que é a melhor parte da tua equipa. Claro, como é lógico, ele ia pôr-se contra, mas também não podia fazer nada. Olha, se calhar... Mas era uma questão de falar. Se calhar ainda ia pressionar o Will Corte a não deixar... Percebes? Assim, foi mais rápido. Eu acho que fez muito bem. Acho que não tem... Só porque saiu do clube, tinha que falar primeiro com ele e assim é que nós vemos a realidade. Mas isto é a União Soviética ou o quê? Sabes que, em matéria de treinadores, não sei, mas... Em leis da FIFA e da UEFA... Se tu vais abordar um jogador com contrato, sem falares com o clube, é ilegal. Estamos a falar coisas diferentes. O Will Corte também é um funcionário do clube com contrato. Mas estamos a falar coisas diferentes, porque o impacto que há é diferente. Lá estás com o impacto. As regras são iguais para todos, não é? O impacto sem impacto. Olha, se as regras fossem iguais para todos, o Vilas Boas ou tinha feito isso, já tinha apanhado por tabela, ou não tinha feito. Se foi tudo entre trâmites legais, é porque há regras diferentes. E é via natural. Claro que depois, pronto, o Will Corte resolveu, ao pagar a indenização, resolveu as coisas, foi-se embora. Até porque, repara, eu não sei se isso acontece. Mas... Ah, mas via ser proibido estarmos a falar aqui sobre ele. Não é? Foi relacionado com a Rússia, é proibido. Ah! Pois é, passa a ponto. Não, porque ele é português. Não interessa, está na Rússia agora. Segunda-feira já se estreia. Pronto, mas ainda não é hoje. Como ainda não estreou... Ainda vai estreou nos treinos. Não interessa, mas ainda vai tempo de rescindir. Ainda não estreou oficialmente. Ainda vai a tempo de estrear. Ainda vai a tempo de desistir. Ainda vai a tempo... Ele vai durar lá um ano, nem isso. É o São Petersburgo. Ainda pode ser que ele se torne independente também. Ou volta a Leningrado, para os tempos da União Soviética. Bom, nós hoje vamos falar sobre músicas, não é verdade, Carlos Norberto? E também sobre futebol, mas vai lá para a frente. Depois já sobre músicas. Mais futebol também. Mais futebol, a publicidade gratuita e tudo. Bom, a primeira de três músicas minhas que eu escolhi para hoje, que dizer desta música? Hoje são escolhas fortes. É verdade, para já aparece a edição de 15 de dezembro, a minha. Que dizer desta música? Vamos até 1999. Uhum. E há vários motivos para isto, mas talvez, talvez, o principal seja a base que eu encontrei para escolher esta música hoje, que foi na quarta-feira. Estava eu no estúdio número 3, ou seja, onde estamos agora, e até ia dizer uma coisa ao Carlos Bonaparte na quarta-noite, mas nem cheguei a dizer porque pensei, vou dizer nos colhões. Ainda não sabia que música é que ia de escolher, mas havia de falar sobre isso. Estava eu no meu posto trabalhiço e o Carlos no posto trabalhiço dele. E o Carlos estava a gravar um noticiário. Era, não era? Ontem não era informação, digo eu. É. Mas já pouco antes ou pouco depois, ou se calhar as duas coisas, pouco antes e pouco depois, estava a falar sobre música e ao mesmo tempo estava dentro do desporto. E naqueles instantes, em poucos segundos, é estúpido estar a dizer isso agora, mas passado 4 anos e tal, eu vejo. Eu pus-me a pensar só nisso. Que é o enriquecimento a tantos níveis que dá, sobretudo a ti, que é a pessoa que está mais horas na rádio, que era a nível de conhecimento das coisas que vão passando e saber do que estás a falar. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Sim, estou a perceber. E lembra-me logo da tua palavra da missão de fazer rádio. Além da missão, também é um próprio enriquecimento para ti. É aprendizagem constante. E em vários contextos, foi o que eu disse. Ele estava a falar de informação, de coisas lá fora, de Portugal, de fé diversos, como se diz, mas ao mesmo tempo de música, de indicar o ano e quando a Alia morreu e não morreu, e de desporto pouco antes ou pouco depois. É uma entrada de conhecimentos constante que se faz através de uma viagem pela rádio. Uma viagem constante, eu estou a falar em viagem porque a música vai tratar disso. E esta música, até admiro não ter escolhido há mais tempo, porque a melodia dela, só se vai ouvir guitarras nesta música e um ou outro um violino lá para o meio, mas a base disto é a guitarra. Eu acho que fiquei traumatizado, não é verdade? Porquê? Porque eu não consigo esquecer desse episódio. Das duas... Ai, os violinos lá da escola. As guitarras são a base. A guitarra foi o instrumento que eu usei para criar quase todas as minhas músicas. E até mira, não escolhi isto há mais tempo, porque esta música, gravada em 99, lançada como single em 2000, tem uma história curiosa, foi lançada só na Europa. Nos Estados Unidos, houve um vídeo feito para os Estados Unidos, mas nunca chegou a ser lançado lá nos EUA, até que chegou o álbum Greatest Hits em 2003. O álbum em causa é Californication. O grupo é os Red Hot Chili Peppers, que é o grupo preferido, pelo menos dentro deste género, de uma amiga minha que está em Londres. Londres! E que voltei a ter o contacto frequente com ela esta semana. E esta é daquelas músicas mágicas, que o Carlos também deve ter a sua lista, que mal se começa a ouvir, transporta de imediato para aqueles tempos. E toda a melodia criada em si dá-me uma sensação de... Oh, eu dou um exemplo. Ainda ontem à noite, eu estava vou ouvir rádio, não vou, música, não me apeteceu ouvir música. Mas comecei a escolher, refira-se, que acho que pela primeira vez, eu só escolhi as músicas que ia trazer hoje, ontem. Foi assim uma coisa, porque para esta semana não tinha sempre nada especial, já pensado já há muito tempo. Por isso fui até à lista, fui escolhendo, a primeira foi esta, relacionada com aquilo que eu falei da rádio. E mal comecei a ouvir esta música, mudou-me logo a minha disposição momentânea. Escutei logo algumas músicas logo a seguir a esta, mas com base em quê? Com base nesta. Esta é que me partiu, despertou para escutar a música com prazer, coisa que até aos primeiros acordes do Road Tripping não tinha acontecido. A música chama-se Road Tripping, como acabei de dizer, é uma viagem pela estrada, neste caso uma viagem pela rádio, sempre enriquecedora, sempre de aprendizagem. E os Red Hot Chili Peppers foi um grupo que passou até aqui, até hoje, poucas vezes. Só com o Scar Tissue, Around the World e não sei o quê. E agora vamos escutar o quinto álbum do álbum, o quinto single do álbum Californication, que chama-se Road Tripping, gravado em 1999, lançado já em 2000, apenas na Europa. É uma melodia calma para quem quer ter um final de tarde, noite, madrugada, manhã, qualquer coisa. Melódico, e com guitarras como fundo maléfico. E a deixar também no seu contexto, no seu conteúdo, uma mensagem positiva. O amor é maléfico. Não é isto. Pródigo. Podem escutar Root Ripping dos... Às vezes é exótico. Pois. Podem escutar Root Ripping dos Red Hot Chili Peppers. Sou quase bom a parte da autorização. Clórico. Com as guitarras já de cenário, fundo, vamos escutar. Tripping with my two favorite allies, pulling loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. Life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. Depois desta música Road Tripping dos Red Hot Chili Peppers. Ora, antes de seguirmos com a emissão normal, vamos, já está acabado o sorteio para o Mundial 2028, o primeiro Mundial a realizar-se no Liechtenstein, o primeiro a ter 20, aliás, na Hungria, peço desculpa, é parecido, e a ter 27, 42 países, 7, 6 grupos com 7 países cada um. No grupo A, no grupo A, quem é que está? Ucrânia, Espanha, França, Inglaterra, Portugal do Sul, Valáquia e Chipre. No grupo B? Catalunha, Daguestão, Rússia, Ingushétia, Crimeia, Itália e Roménia. No grupo C? Kosovo, Portugal do Norte, Sérvia, Ilhas Faroé, Hungria, Letónia e Geórgia. Aqui está a Hungria, a anfitriã, no grupo B? Malta, Escócia, Irlanda do Norte, Mónaco, Córcega, Chechênia e Tartaristão. É? Lituânia, Macedónia, Polónia, Alemanha, República da Irlanda, Estónia e República Checa. E no grupo F? Eslovénia, Transnistria, Mordóvia, Ossétia do Norte, Cavárdia, Donetsk e Moldávia. Ainda duas notas com respeito a estas participações. A Galiza, que ficou apurada na fase de grupos, está em fase de... incorporação. Exatamente, de anexação a Portugal do Norte. Ainda alguma informação também com respeito à Poltava, Kherson, Eslováquia e Açores. Todos estes países têm processos a decorrer na UEFA e, no caso de algum destes países vencer o campeonato, aliás, vencer o processo na justiça, poderá integrar o Europeu de Futebol. São estes os dados para o campeonato que vai arrancar no dia 32 de junho. Um dado importante a sublinhar, extra-futebol, é que, como repararam, todos os outros continentes boicotaram este Mundial, já que só o país da Europa... Europeu. Este europeu, pois, tinha dito Mundial. Oh. Então foi engano no Carlos Bonaparte. Não, eu disse europeu de futebol. Ah, está bem, então foi engano também. Pronto, mas todos os continentes boicotaram porque esquece um europeu. Se fosse Mundial, não tinha boicotado. Exatamente. Isto veio na sequência da semana passada, então eu tive aqui a elaborar um pequeno campeonato. Eu acho que este ano está para aí duas vezes, não está? A quê? No grupo... olha bem, esse sistema... Eu onde tenho isso? Tinha um fecheirozinho europeu de futebol. Eu acho que tem, a Estónia está aí duas vezes. Não está. Estónia? Acho que não. Acho que está no grupo E e no grupo C. Letónia e Estónia. É diferente. Letónia no C, Estónia no E. Pois Polónia e Letónia, não é? A Polónia está no grupo... não sei. Está bem, pronto, ok. Então não está repetida, é o que interessa. A Polónia não está. Estava na dica que a Estónia aparecia duas vezes. Ah, e a Polónia está no grupo E, tal como a Estónia. Ah, então é isso, Polónia está no grupo E. É isso, Finlândia e Islândia, é tudo a mesma coisa. É, muita coisa a terminar em Ónia. É, como clarinetes e não sei o quê. Ora bom. Pronto. Vamos variar no grupo. Vamos variar o grupo e o género musical, não é? Agora vai ser o Chili Peppers Red Hot. Exatamente. Vamos chegar com os papéis quentes, vermelhos. Olha, vermelho, Rússia, não passa. Está fora. Porque isto há uma coisa que saiu na quinta-feira, que entrou em vigor sexta-feira, que se calhar alguns ouvintes não sabem, digo eu, que é o facto de não passamos mais música russa. E eu aqui que já passei Prostis e Alibol. E entretanto também se levantou. Não sei se te acontece. If you believe, Lord of Mercy. Levantou-se a questão do Dani Guerreira. Agora já se pode, desde que não seja Pelágio, essa ou outras, portanto, viva lá a vida dos Coldplay, coisa. Só músicas que sejam Pelágio é que não podem passar. E aquilo que tu pensas que é original daqui a uns anos vai descobrir também foi copiado por não sei o ano. Não. Atenção que ser copiado ou versado, covarado, é uma coisa. Não é isso. As músicas que ele lançou, que hoje sabe-se que eram Pelágio, quando lançou não sabia que eram. E pois. Hoje as músicas que se pensam são originais, que daqui a uns tempos vão se descobrir que também não Pronto. São. E quando se descubra, retira-se. Então, está bem. Bom. Também no princípio da Antena Web, onde ele passava, e no entanto até já se tinha descoberto que era Pelágio, só que a gente só descobriu depois. Muito bem. Portanto... devidamente. Ora bem. Na Califórnia. Vermelho quente... Chile é o quê? É coisa picante. Chili peppers. É tipo pimenta picante. Pronto. Os papéis vermelhos... Não é papéis. Peppers é de... tipo pimenta. De ingrediente. Papers é que é papel. Papéis. Pronto. Então... é uma coisa escaldante. Pimenta vermelha, quente e picante. Pois, é isso aí. Red hot chili peppers. Não podia arranjar uma coisa, sei lá... Red Hot Fire Chili Peppers. Era mais fixe. Querem coisas quentes, sei lá. Punham em vulcão também, sei lá. Pronto. Já sei, eu vou fazer um grupo chamado A 5 cm do Sol. Também não há os 30 segundos para Mars. Olha. Grupo para Mars, do culto. Para Marte. Grupo do culto esse. Pronto. Gente tem condições. 5 cm to Sun. Californication, que é também o nome de uma série devidamente quentinha, com pois. Certas conversas e cenas bem que o Carlos gosta muito. Pois, eu imaginei. Mais. Outro single do Californication. Exatamente. Neste caso, o terceiro, lançado no dia 11 de janeiro de 2000. Obrigado. É a música Other Side, que eu na altura achava que se escrevia A-D-A-R-S-A-I-D. A dar side. É como se lia. Está certo. Em rádio é assim que funciona. Depois, entretanto, quando percebi que era Otter Cid, fiquei um bocadinho esquecido. Lembrar só o José Cid. Exatamente. Pronto. Mas isto para dizer o quê? Eu não sei porque eu tinha a impressão que o José Cid daqui a 300 anos ainda vai estar a lançar discos. Não sei o quê, não sei porquê. Mas pronto. Mas isto para dizer o quê? Esta música abria a cassete número 10 das minhas cassetes de vídeo. Mas o que é? Imagina, eu ponho a cassete no ouvido e tal. Play. Porque ao princípio fazia sempre... Eu aqui exagerei um bocado porque não consigo fazer tão preciso. Mas aquilo... Ao princípio, sabes? Os primeiros segundos, dois primeiros segundos. Acaba sempre assim um bocadinho... Pronto. Porque eu começava a gravar desde o princípio. O mais princípio que eu conseguisse, gravava. Pronto. E então... e depois eu gostava muito de uma coisa. Que era... Imagina este cenário. Eu vou fazer aqui uma coisa. Vou dar aqui um exemplo. Ou seja, era a lista das 25 mais do CC... No CNL. Isto é CC. Que também tinha esta música. E eles depois passaram para a SIC Radical. Aliás, acho que ainda hoje se mantém. Sim. E então... eles têm participantes ou aquilo já é só... Não vejo. Aqueles já devem fazer gravado para o mês todo e... Aquela hora está a dar morangada, não pode ser. Morangada? Na TV mais, ou mais TV, o que é. Ah, é? Os morangos do meu tempo, de 2009-2010, com a Sara Matos e o Lourenço Ortigão e companhia, Rui Andrade. Pensei que era na Panda Kids. Oh. Na Panda Kids também não. Isso eram os primeiros. Mais. Pronto, mas isto para dizer. isto é o que dá a criar canais em excesso. O que é que eu ia dizer? Ia dizer que... Era 25 mais o CC. As 25, ou seja, o CC, que era o circuito, era, ainda é... Tinha, na altura, uma lista com as 25 mais. Pronto. Que era, ou seja, a gente podia pedir videoclipes dentro daquelas seleções. E eu lembro de uma vez que eles tiveram um... Esta música estava lá durante bastante tempo. E eu lembro... Eu cheguei a gravar... Eu, sempre que podia, gravava as listas do CC. As mesmas listas, percebes? Lembras-te disso? Não. Todo dia depois eu mostro em off, porque ele não dá para pôr aqui em on, porque está com uma qualidade. Mas eu depois... depois eu não dar aqui para dentro, depois mostro. Envio-te isso. Eu tenho isso para aí nos meus documentos pessoais, que ninguém pode ver, portanto. Nos meus fecheiros secretos. Olha se o Snowden entra por aqui, caraca! Veja a janela, que se o Snowden entra por aqui, roubam aqui os primeiros, depois faz o Carlos Leaks. Estavas a falar da música, Oscar. O que eu ia dizer? E então... tinha, portanto... lembro-me, faz lembrar a minha cassete de vídeo? Que por acaso era de 2 horas e meia. Sabes que era muito engraçado? Porque eu estava sempre à espera que chegasse a número 15. Porque bem, a 5 é de 2 horas e meia. A 10 foi de 2 horas e meia. Como é que será a 15? Por acaso a 15 foi de 4 horas. De 3 horas. Normal. Mano, normal. Eu só tive 2 de 4 horas, 17 e 19. Mas realmente 4 horas era muito, a cassete era muito frágil. E então, isto para dizer que. Pronto, lembro perfeitamente desta música, lembro perfeitamente de estar a gravar a música da parte da manhã no Sol Música, que na altura foi onde deu primeiro, quando eu vi primeiro foi no Sol Música. Sabes que eu na altura tinha. Um programa de televisão, já te falei nisso? Não sei. Não? Então vou falar aqui. Eu já falaste, no canal, suíço. Suíço, já falaste, mais que uma vida. Eu tinha. Não sei se falei deste programa. Eu tinha um programa de segunda a sexta à tarde, onde se passava músicas, videoclipes. Então era eu, mais uma pessoa de quem eu gostava na altura, e a vocalista dos Vanga Boys. Contei aqui? Falaste. Então pronto, já contei. Quando escolheu. Quando falámos dos Venga Boys mesmo. Pronto. E pronto. E essa música ainda nem passava nessa. Eu também tinha um ao fim de semana. Mas já era só eu, que eram as músicas do momento. Pronto. É isso. O Other Side, que sem querer foi a base para uma música minha chamada Águas Passadas. Música minha. E com esta escolha, fechamos 4 dos 5 primeiros singles de Californication. Até agora, Red Hot Chili Peppers, depois da Other Side, vai passar 4 vezes. Primeiro, Scar Tissue. Segundo, Around the World, ou seja, primeiro e segundo single de Californication. Depois, Road Tripping, o quinto single. E agora, Other Side, que foi o terceiro single. Falta o quarto. O quarto é o Californication. Other Side e Road Tripping, ainda bem que falaste, tínhamos esquecido entre as justificações ao bocado. Road Tripping e Other Side, e Scar Tissue também, e se calhar Around the World também. 4 músicas, mas pronto, estas duas, Other Side e Road Tripping, que faziam parte da minha lista de cassetes, áudio, e que já passaram no cassete 90. É que eu também ia falar nisso. Ah. É que a música Road Tripping faz parte da minha primeira cassete de áudio. A minha não é da primeira, mas... Primeira ou segunda, algo por aí. É mais ou menos. Mas a primeira, porque é assim, isto deu-se uma mudança, e esta música do Red Hot Chili Peppers, Other Side, também representa isso. A partir da cassete número 10, e até, ou seja, a partir do ano 2000, dá-se uma mudança na minha vida. Muito, muito grande. Porque eu começo a levar mais a sério aquilo que estou a fazer. Ai, estava a brincadeira, até era a vocalista de Venga Boys. Era quem eu queria, como eu queria, percebes? Mas a partir do dia 20, eu comecei a levar isso mais a sério. A partir do dia 20 de março, especificamente. Mas antes, já no princípio dos anos 2000, eu comecei a levar aquilo mais a sério. Primeiro, não aceitava gravar as músicas se elas não estivessem desde o princípio. Segundo, não podia haver cá aquelas coisas de novidade de sol música. Shout, shout. Ou seja, novidade de sol música e depois as músicas dos anos 80. Nada. Comecei a levar aquilo, fazer aquilo mais a sério. Ao mesmo tempo, também na rádio comecei a fazer experiência, comecei a gravar coisas na rádio. E pronto. E foi assim. Ou seja, esta música, que é o princípio da cassete número 10, marca uma fase mais a sério da minha vida. Foi talvez a partir da cassete número 10, e podes guardar isto, porque é um facto, foi a partir da cassete número 10, podemos agendar assim, que eu comecei a viver a sério. Até aí andava a experimentar como é que era viver. A partir daí comecei a viver assim. E esta música simboliza também esse princípio, porque... Ah, aliás, eu estou a ser muito sucinto, porque agora o nosso tempo é uma hora. Se bem que nós hoje estamos podendo investigar um bocadinho mais, já tivesse visitado com antecedência. Mas... Está a ser sucinto. Vamos em um quarto de hora, quase. Não, sabes, um quarto de hora por causa do europeu. Não, por causa do europeu. Porque esta música transmite muitas coisas. Mas mesmo muitas coisas. Ou seja, não parece... Porque eu estou a ser rápido, estou a ser mais rápido que posso. Não parece, mas esta música transmite-nos muitas coisas. O Other Side, que acaba por estar ligado e ficará sempre ao Storyteller, concerto que o dei. E o Carlos Bonaparte assistiu. Foi o único convidado. Os outros apareceram lá sem ninguém falar-lhes. O Storyteller da Antena Web, concerto de 1 de novembro de 2010. Porque na tal apresentação de um dos originais meus, eu, na sequência de acordes, toquei os acordes, conhecem? E uma das assistentes. Along, along, we last slide. Exatamente. E curiosamente, Road Tripping e Other Side são as minhas duas músicas preferidas, Red Hot Chili Peppers, mas com preferência para Road Tripping, que é a música que eu mais admiro, mais aprecio, mais gosto, mais me toca, mais bonita, na minha opinião, dos Red Hot Chili Peppers. Mas Other Side também está lá no pódio, ao lado do Road Tripping e Scar Tissue. Já agora, só mais uma chega. Fiquem a saber, estimados ouvintes, que amanhã, no programa Memorial, porque chegou a primavera, vamos chegar com o Primo Nuno. Porque o programa Memorial, amanhã, vai trazer o Storyteller. Do Canal 2, que foi para no dia 4 de novembro. É verdade. Eu bem parecia que hoje, ao início do programa, ia dizer alguma coisa e falhou-me, mas era isso. Hoje temos um convidado especial, uma prima nossa, que é a Vera. Olá, prima Vera! Olá! How long, how long will I slide? Separate my side? I don't. We'll be right back. Em Road Tripping, os Red Hot Chili Peppers apelam desde o início a uma viagem com os dois melhores amigos, porque eles logo no início dizem Road Tripping with my two favorite allies, e andam por aí, saem da cidade, apelam ao pôr do sol, o próprio vídeo apela ao pôr do sol, naqueles cenários bonitos. É muito vermelho, a vida com isso. E estar mais amarelo, laranja. Andar a passear, e se Road Tripping diz que é um espelho para o sol, e no fundo podemos entender isso como um reflexo para a felicidade e para a alegria ao fazer a viagem, quer seja independentemente do destino, a próxima música traduz quando há os sentimentos contrários. Há momentos em que nós fazemos coisas, ou dizemos, ou agimos, ou vemos alguma coisa que não nos agrada, mas depois, mesmo que não seja nada especial, ficamos ali com como os portugueses chamam de dizer, com o coração apertado. Ficamos ali a sentir um bocado mal. Ainda no início desta semana, segunda-feira, acho eu, não sei, domingo, segunda à noite, eu vi um gesto de alguém que até estava a tentar auxiliar um familiar meu, mas depois, como estava a demorar muito e não era a coisa mais prática, eu mudei para outro esquema, e se calhar a maneira, o repentismo com que foi aquilo, eu estar, foi uma coisinha de nada. Ou estar a ignorar o esforço, a solidariedade de alguém, logo ali, ou passado pouco tempo, deu a sensação de não fui o comportamento mais correto. E mais do que os outros agirem mal em relação a mim, e a perspectiva que eu tenho, é a visão utópica, é mais eu não agir mal em relação aos outros. E fica essa sensação do coração sentir-se mal. E é uma música forte que vamos escutar, uma melodia até faz para o infinito e mais além, como se dizia numa certa história de brinquedos no Toy Story, em que se pergunta porquê que o meu coração se sente tão mal, porquê que a minha alma se sente tão mal. Depois falam das portas abertas, as portas abertas, a letra é só isto, é o coração sentir-se mal, a alma sentir-se mal, these open doors, ou seja, essas portas abertas. Mas a melodia é o alternativo que eu gosto, que este género é um género trip-hop e dá um tempo, como tem aqui escrito, é uma coisa muito pouco habitual. E o Moby nunca tinha passado aqui no European Top 20. Vai passar agora? O quê? No European Top 20? Pois, eu estou habituado a dizer, nunca tinha passado, vai estrear aqui na tabela. Vamos ouvir a melodia criada. Esta semana eu vi para aí 5 ou 6 European Top 20. Richard Melville Hall, o homem de Nova York, nascido, lá está, Nova York, e nasceu no dia 11 de setembro. Do seu álbum Play. Vamos recuar até esse álbum mais uma vez, até 1999. Esta música para teve algo muito curioso. Que foi? Duas coisas que eu me recordo dessa música. Primeiro, esta música saiu em 99. Fazia parte, aliás, era a faixa número 3 da minha, 3 ou 4 da minha segunda, da minha nona cassete de vídeo. E entretanto, esta música é vital, mas parece que pede bem no esquecimento. E entretanto, pá, em 2000, agora deixa cá ver, 2002, esta música apareceu num anúncio publicitário e começou a fazer um sucesso tal que saiu depois, inclusive chegou depois a sair no nosso Sinal 4. Ou seja, acho que era a faixa número 4 do nosso Sinal 4. Ou seja, de um dos CDs. Ou seja, 4 não era mais adiante. Esta música fez muito sucesso depois de ter sido é quase como a Daida. Só que a Daida, pronto, ainda assim tanto, porque foi lançamento de carreira. O Moby, nem por isso, mas entretanto, já teve sucesso para 3 anos depois. Sucesso a sério, 3 anos depois. Não foi bem assim, mas na tua cabeça foi. Logo na altura andou nos tops. Aliás, eu comecei a ouvir isto sempre no European Top 20 e isto foi no início de 2000. Aqui não, em Portugal? Não, na Europa. Ah, estou a falar aqui em Portugal. Ah, também. Estou falando que português. Não... O vídeo é um vídeo animado, ok, ao bocado falei em Toy Story, sem querer até coisa. Muito roxo, cor de pele e verde. Por acaso era mais azul e branco. Porque eles estavam na lua e depois andavam pela terra. Nas suas aventuras entre neve, sim, guerra. Sim, naquela parte. Na guerra, lá está. Naquela parte do... These open roads. Reparem no trocadilho. A estreia de Moby com a música com a música Why Does My Heart Feel So Bad? Mais recordações daqueles finais de década 90 e início da década 2000. E vamos carregar no álbum dele, vamos carregar no Play. Não, não. Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? Why does my heart umas variações do carro. Anda a variar. As variações do António. Exatamente. É para amanhã. Quer dizer, eu sei que nós estamos mal. A nossa economia está mal. Nossos valores estão mal. Mas será que é por isso que agora. Quase todos também não. Há tantos cliques de. Tantos vídeos do YouTube. Antes da gente ver o vídeo do YouTube, tem que falar com o nosso publicitário. Estás com pontaria, porque o que tivemos a ouvir em off nem era no YouTube. Então, era no SAP? Não, era no Bing, não sei o que é. Então ainda é Bing.com. Então ainda é pior. Porque o YouTube também tem disso. Eu sei que tem quase todas as coisas com bicho. Eu não percebo, não percebo qual é que é. Qual não é percebes? Que... Então, as publicidades, os sites agradecem. Tu para quereres ver um vídeo, ficas, mesmo que seja inconsciente, ficas sempre com, a grande maioria fica sempre com aquele com o anúncio na cabeça. Ou uma coisa que ouviu daquele anúncio. A mim tem um efeito contrário. A ti, mas eu estou a dizer, na grande maioria. Sim. Eu estudei isso, por acaso, na faculdade, esses efeitos. Não, é assim, eu sei. Porque agora, por exemplo, a TV faz intervalos mais pequenos? Porque. Nas novelas. Porque durante as novelas. Ah, então, uma Coca-Cola! Já vi isso? Ou até aquela coisa de. Isso aí, porque vai ver. Um ator. Um ator, ou seja, uma personagem a representar. Ou seja, é uma caixa dentro de uma caixa dentro da caixa. Que foi a mãe, a filha, mãe, estás a pôr isso para reciclar? É, filha, porque tem que se pôr para reciclar. E a música, aquela música. Tipo, já não é de agora, sei. Já começou há muito tempo. Eu não estou a dizer o contrário, mas estou a dizer que, ou seja, eu também percebo que tudo isso tenha se efeitos, não é? E assim, ainda mais lógico que eu tenho, porque logo, na maioria das vezes, logo passados 5 segundos, é uma oportunidade de passares o anúncio à frente. Por isso, se quiseres ficar a ver bicas, se não quiseres, ver só 15 segundos e pronto. O que eu não tinha percebido era qual é que era a lógica, porque é que havia essa intermissão. Agora que tu falas, que os sites agradecem, e YouTube, então, e não sei o quê. A publicidade paga-se. Pronto. Paga-se pronto. As marcas, pronto, os sites recebem. Exato, mas eu pensei que era arbitrária, que era a própria operadora que punha... É que assim sendo está bem, assim sendo. Bom, já percebi qual é que era a lógica. Mobi, Tareco. Penso mesmo aqui. Mais. Pronto, vamos à música do álbum Play. Ora, What Is My Heart Feel So Bad, a música de Mobi, ela faz parte da que me diz aqui da minha nona cassete de vídeo. Entretanto, 8 cassetes depois. Gravo eu esta música na minha cassete número 17, portanto, perdi a conta porque era uma daquelas 4 horas, tinha para aí 70 músicas, 60 e muitas, não sei. Bem, o que interessa é que essa cassete, ela tinha várias músicas, tinha o Caminhando até ti. Das primeiras músicas passou nos cortes que escolhi eu. Tinha o Sense, porque essa música também te diga. Quanto a esta do Mobi? Também tem muito, se lhe diga. Porquê? Porque eu lembro-me de gravar esta música em vídeo, o videoclipe, que era muito verde. E depois gravei em rádio e eu, na altura, tinha um microfone que gravava muito bem, captava muito bem. Então aquilo ficava. Captava mesmo, não diga que não captava as frequências todas, mas captava um som muito, muito nítido. Eu antes tinha outro microfone. Que nem por isso fazia-me desfazer. Aliás, olha, o que tu vais ouvir da lista do CC faz muito ruído. Mas o outro que eu utilizava, não, dava um som muito. O que eu arranjei depois dava um som muito limpo. E pronto, foi assim. E então esta música marca a transição. Porque eu só comecei a assimilar as informações, percebes? Eu era de estilo. Imagina, Heart Song, Michael Jackson. Heal the World, Michael Jackson. A não saber o Urban Top 20. E quem é que é? Já disse que é o Urban. Então, e quem é que é Michael Jackson? Ah, eu cantava outra música. Depois, a partir de 99/2000, mais a partir de 2000, começo a perceber que o Michael Jackson não é o Michael Jackson que canta a música A, nem o Michael Jackson que canta a música B, mas sim o mesmo que canta as duas. Ou seja, começo a assimilar as informações na minha cabeça. Começaste a juntar as peças. As peças. Exatamente. Não posso dizer pelinhas. Continuando, Santo António. Isto para dizer que... E então escolhi esta música chamada Natural Blues. Porque marca essa transição do vídeo para o áudio. Que se completa quando começo a perder as minhas cassetes de vídeo. Porque eu valia uma altura em que o canal Suício que foi o que durou mais tempo. Tu sabes que eu também tive um canal chamado Canal Talim? Que foi já até à Estónia. É verdade, pelos vistos. Gostava daquele nome, Talim. Tling, tling. Mas aquilo tinha... Era a faixa número 8 do álbum Play. Sabes que eu tinha um canal de televisão. Ah, porque eu tinha uma empresa que era a TV Mundi. Eu tinha uma empresa que tinha 5 mil canais. Estamos a falar em 98, 99. E essa empresa que tinha 5 mil canais. Um deles. Tinha mais de um. Que era. Só de festas, só de carrosséis. Também tinha um que era só de publicitários. É, aliás, tinha uns. Eu tinha muita coisa. E pronto. E então o canal tudo está assinado. Falaste Michael Jackson de propósito, não é? O Michael Jackson lançava para aí 20 singles a cada disco. E cada disco tinha 19. 19 músicas. Este disco teve 18 e foram lançados 9 singles. Ei, tantos singles. O quarto foi Why Does My Heart Feel So Bad e o quinto foi Natural Blues. Que giro. Nem pergunto quais é que são os outros 3. Também não conhecia. Os outros 6. Os outros 7. 7. Também não sabes fazer contas. Também não conheço de certeza. Deves conhecer o Porcelain e o Honey. Ah, e enquanto nos conquistam através do computador, vamos continuar a falar e fechar. Ainda estavas a falar. É isso. Vamos lá. Não, mas vamos lá à música. Porque esta é a marca, então, a transição. E depois sabes que é um gosto viver a sério. Porque quando vives a sério, tens uma espécie de base de dados na tua cabeça e vais construindo as coisas. Olha, esta semana senti muito isso. Estamos a fazer aqui um aprendiz rápido. Esta semana senti muito isso. Nós temos aqui um novo programa na Antena Web, que se chama Sintetizador de Voz. E então, eu tive aqui a informar-me e tal. E foi muito giro ver, ou seja, pegar na minha base de dados sobre Rússias e coisas do género e ver que afinal isto já vem 1853, que houve uma guerra da Crimeia de 1956, que o Bangladesh tem muitas semelhanças com aquilo que aconteceu na... Ou seja, uma base de dados em termos musicais, em termos de informação, em termos de conhecimentos, quando tu começas a viver a sério, é tão bom. E foi pena eu ter internet tão tarde, por uma parte, mas pronto, foi bom, porque dei valor àquilo que não tinha e gostava de ter. E pronto, é isso. Faz um sample, pega numa amostra da música Trouble So Heart, que era da cantora funk norte-americana Vera Olm, e chama-se Natural Blues, mais uma música do álbum Play, por isso vamos carregar. Não, já fiz essa piada um bocado. Ooh, Lord, am I trouble so hard? Ooh, Lord, am I trouble so hard? Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ooh, Lord, am I trouble so hard? Ooh, Lord, am I trouble so hard? Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. trouble so hard. Don't nobody know my trouble but God. Don't nobody know my trouble but God. Ora, se primeiro fazemos uma viagem pela estrada e em coisas bonitas e de repente nos deparamos com o coração a sentir-se mal por causa dos gestos que vimos ou noutros ou em nós mesmos, há um resumo para tudo isto, porque há algo que devemos manter em cada uma destas situações, que é ser forte. Nós, para deixarmos um bocado os Estados Unidos, que até agora foram 4 músicas provenientes de artistas dos Estados Unidos da América... E todas são 99! Centremos-nos, não saímos de 99, apesar desta música ter sido gravada em 98. Está aqui uma coisa mal. Gravada em 99 não pode ter sido, porque o álbum foi lançado em 98. Lançado no dia 15 de março de 99, o próximo single vem de Inglaterra. O senhor chama-se Robbie Williams e, para mim, é difícil estabelecer um topo em relação a artistas britânicos. Porque eu lembro-me de todos os Beatles, lembro-me dos irmãos do Oasis, dos Gallagher, lembro-me do Sting, eu lembro-me do Robbie Williams, que é um deles. Eu, desde miúdo, que acompanhei este homem, sobretudo desde que saiu do Take That, com o Let Me Entertain You, bang, bang, bang. Porque eu olho para este homem e faz-me lembrar um tio meu. É, não é só a cara. Para já, o Robbie Williams nasceu em 74 e o meu tio nasceu em 75. O aspecto muitas vezes faz lembrar um ao outro. E depois a maneira, o à vontade dele, o à vontade com que ele sai em palco. Sabes que há pouco tempo, de motinhas, um certo professor de música, ouvi um elogio que eu até gostei, não era sobre mim, mas eu gostei do vídeo, já foi em janeiro. Em que ele disse: opá, eu fui ver o grupo lá do teu tio e aquilo é incrível. É o baixista e mais 11. O resto fica abaixo dele, ele é que é o artista daquilo. Ele é caraças. E é uma referência que eu tenho, que se formos ao Reino Unido, é o Robbie Williams. Se formos cá, é o meu tio, que hoje em dia continua baixista. E deste álbum, I've Been Expecting You, traz muitas recordações de músicas que entre nós, jovens de 12, 13 anos, ou até 11, em certa altura, eram músicas que eram muito comentadas. E se há duas músicas que eu gosto mais do repertório de Robbie Williams, é o She's the One, que já passou aqui, e a outra é a Strong, que é a que vai passar de seguida, além do She's the One ter sido lançado com o It's Only Us, que depois fez parte da banda sonora do FIFA 2000, que andava sempre a perseguir-me em certos jogos de computador. Ora bom, Strong, manter forte, música bonita, mais uma tal como Road Tripping, esta música toca, dá aquela inspiração de... Ei lá, bons tempos. É daquelas melodias que ficam e nos alegram da mente e no nosso bolso. Essa não é aquela do Massa. You're wrong. Life's too short to be afraid. Lá está, a vida é muito pequena para nós termos medo. Life's too short to be afraid. Sabes que isso faz lembrar algumas coisas curiosas. E não precisas ficar com a culpa, aproveita. Ser forte. Lembras-te daquelas. Que ontem foi o Dia Mundial da Poesia, esta poesia também dá conselhos úteis. É verdade. Lembras-te quando a MTV tinha intervalos e antes de recomeçar. Tá, mas antes passava a música e agora não passa. E então. Passa muito menos. E então na altura. Aquilo é um misto de TV. É por isso que se chama assim, MTV. Então, isto para te dizer, antes de retomarem o programa, por exemplo, o European Top 20, eles tinham sempre aquela sequenciazinha de 3 músicas. A VH1 faz isso. Pronto, mas havia João Jazz as mesmas desde 96. Não, mudou! Não te esqueci de dizer. Mudaram os reclames no ano passado. Houve um mudaram tudo. Todos aqueles que davam já foram todos caraças. Agora dá outras coisas. Ui, sim senhora. Mudaram. Ou foi no final de 2013, ou início deste ano. Mas já mudaram. Já que me dizia que as reclames de caixa. Quando é que eu não toco o Wayne? Toca o Mine! Esse é o Mine! Depois apareceu o Mick Jagger, e com o Lenny Kravitz. Last time at Isla Bonita. Pronto, mas isto... Time to ride, down to run. Baby, I'm not enough for sure. I wake till I break. Green Day. Agora não lembro disso. Bem, cadê não? Só um bocadinho aqui. Pronto, mas isto para dizer... Que, na altura, dava essas musiquinhas. E uma das músicas que dava num dos spots que eles fizeram... Era precisamente. Tinha esta música. Mas atenção, eu não sei como é que são agora os spots da MTV. Mas os spots da MTV na altura, relacionados com música. Cuidado! Aquilo era muito, muito bem feito. E eu lembro dos reclames. Eu tenho tantas saudades da MTV de 99, 2000. Tenho mesmo muitas saudades. Por acaso, é das coisas que eu mais tenho saudades. Era MTV. Não sei se lembras de uma coisa que eles tinham muito rapidamente. Que era aquilo que formava. Era, começou-se a cair, percebes? E formava o símbolo deles. Não. Em 99, 2000, aquilo tinha. Ou seja, tinha o fundo azul. Depois não sei se aquilo se ia construindo. Não sei se tinha alguma coisa de lado ou se era só de cima, o que é que era. Mas acho que era só de cima. E então, no fim, formava o símbolo. MTV. E aquilo dava, por exemplo, quando começava um intervalo e depois quando acabava, às vezes, quando acabava nem sempre, mas às vezes o que acontecia era dava esse spot, dava um reclame da MTV mesmo, depois dava outro spot parecido com aquele, igual a formar o símbolo ou uma coisa qualquer, e depois dava outros reclames quando tinha a MTV, sei lá, festivais, não sei o que, mas dava, voltava a dar outra vez, ou seja, a gente já sabia. Quando dava outra vez reclamação da MTV, é porque ia retomar o programa. E quando dava aqueles, a gente sabia... Ou seja, enquanto não dava, enquanto só dava duas outras coisas, a gente sabia que não tinha nada a ver com a MTV. Que não era, que sabe, podíamos ir à cozinha comer cereais, ou... Sabe, não entrar a comer cereais, e olha que vai começar! E acabei a acabar com os cereais à pressa para não poder comer o presente ao doente. Coitadinho. Do álbum I've Been Expecting You, que extraímos, e estou olhando uma ordem inversa, músicas como... She's the One, Karma Killer, Grace, Win Some, Lose Some, Millennium, No Regrets. A primeira, a faixa de abertura, é Strong, que é a música que vamos ouvir, formada pelo duo habitual, que era Robbie Williams e Guy Chambers, os produtores da maioria das músicas. Um álbum que foi certamente um dos mais marcantes da carreira de Robbie Williams. E para vermos como 1999 está longe, o Robbie Williams tinha 25 anos quando este single foi lançado, hoje tem 40. Já agora, sabes como é que eu chamava esta música? Como era? Que era o Robbie Williams, era a música chamava-se Massa. Massa! O outro dizia que era To Fuck With Me. Ou ainda, pom pom pom pom. É, essa é melhor. Sejamos fortes e escutemos Robbie Williams e Strong. Ah, e também escolhi isto, para fechar o trio. Já comecei a escolher uma de 99 e a seguir veio outra 99 para fazer o contraste que eu queria fazer. Bem, vou fechar com uma também 99. Fui à minha lista e uma das primeiras coisas que estava lá ainda por decidir foi esta, Robbie Williams e Strong. So when I'm drunk, I dance like me dad. I started to dress a bit like him. And early morning when I wake up, I look like Kiss but without the makeup. And that's a good line to take it to the bridge. And you know, 'cause my life's a mess. And I'm trying to grow, so before you think that I'm strong, you're right. takeaways of fantasies of easy lays. The pause button's broke on my video. Now is this real? Cause I feel fake. Oprah Winfrey, Ricky Lake, teach me things I don't need to know. And you know, cause my life's a mess, and it started to show. So before I'm old, I confess. You think that I'm strong? You're wrong. You're wrong. I see myself, myself, myself. Never cold when I was young. I'm still young. We're still young. Life's too short to be afraid. Step inside the sun. Festa, vou fugir do ano de 1939. Já agora deixem-me dizer aos ouvintes que, em relação a tempo barra produtividade, esta vai ser a melhor intervenção das cores suas cores. Olha, não. Bom, esta música, Road to Mandalay, foi escolhida por mim. Faz parte do álbum. Qual é que é o álbum? Sing When You're Winning. Canta quando estiveres a ganhar. Pronto, esta música é um dos singles desse álbum. E ela foi lançada assim já um pouco às pressas. Isto nem era suposto ser single, mas foi. Teve até um videoclipe bastante engraçado. Dá para perceber por alguns sons que o videoclipe tinha. E esta música, porquê que eu escolhi esta música? A minha irmã tinha um álbum do Robbie Williams, que era um CD duplo, que um era com êxitos e o outro era este. Eu adorava este álbum. Foi, aliás, a partir daí que eu comecei a gostar do Robbie Williams. Eu não gostava das músicas do Robbie Williams. Suportava o rock DJ, mas não gostava. Era daquelas músicas que eu não gostava. Por exemplo, não gostava... Tava, que música era essa? Robbie J. Ah, pois é isso. Não suportava... Não gostava, por exemplo, não gostei, não me caiu bem o A Love Supreme. Não é Love Supreme, é só Supreme. Supreme. É uma boa coisa. Não foi o que eu disse. Então, ou seja, foi a partir desse álbum, porque também a onda era diferente, que eu gostei do Robbie Williams. Aliás, eu até naquela altura não gostava da... Não gostava de música rock, não era muito do meu género, tirando algumas, Rage Against the Machine por aí. E então, esta música do Robbie Williams vai nessa senda. Eu estou a imaginar, eu lembro perfeitamente deste cenário, não é bem imaginar, estou perfeitamente a imaginar, a recordar, no quarto da minha irmã, ouvir este disco. Mas só que eu adorava este disco. Eu cheguei a pedir-lhe a ela para que me emprestasse o disco para que eu pudesse ouvi-lo no meu quarto, para ter CDs. Ela emprestou e tal. Eu ouvi precisamente o disco, passei para a cassete, e o disco todo, e eu gostava muito desta. Gostava mesmo muito desse disco. E esse disco tinha uma curiosidade, tinha duas faixas escondidas. Ou seja, vamos imaginar, isto tinha de 1 a 12, mas no fundo a 12 tinha 13 e 14 também. E duas caixas pequenas, coisas muito pequenas, muito simples. Estás a falar qual? Do single When You're Winning, deste álbum? Acho que era esse álbum. O I've Been Expecting You tinha três, a seguir à 12, tinha três faixas escondidas. Mas é muito engraçado. Então, mas também devia ser este. Pois também devia ter, porque tinha esta música, tinha o Eternity e o outro. O Eternity não fez parte deste álbum. Fez parte depois do Greatest Hits em 2003, acho eu. Ah, então se calhar devia ser por aí, mas esta música não lá estava. Mas ainda não faz muito sentido que fizesse parte, que tivesse. A música que vamos ouvir é a 12ª. E depois tínhamos a 13, que era Outro Message, só de 13 segundos. Mas depois tinha uma faixa escondida de 28 minutos, a seguir à faixa 12, onde o Robbie Williams falava com os ouvintes que este álbum não tinha. O que é? A Dina Tracks, uma faixa escondida, 28 minutos dentro da faixa 12, dizia só 3 segundos, portanto devia ser 28 minutos depois de acabar a música que vamos ouvir. Escutava-se o Robbie Williams a dizer aos ouvintes que este álbum não tinha qualquer faixa escondida, ao contrário dos álbuns anteriores. Pronto. Ou seja, ficámos dando 28 minutos para o Willow dizer: olha, já não tem. Pronto, ou seja, pois me parecia que este álbum tinha uma faixa escondida. Eram 3 segundos só para dizer. Sim. Que ele não tinha faixa. Pronto, mas era foi o que eu disse: tinha uma faixa escondida. Pá, agora estava a dizer que eram duas, que uma delas era a Eternity. Pronto, Vitória foi. Não. Não foi isso que eu disse. O que eu disse é que o mesmo disco tinha a Eternity. Mas não tem, o Eternity foi lançado como single ao lado desta música que vamos ouvir. Mas não estava no álbum, só foi incluída mais tarde no Greatest Hits. Então eu devo para lançar como single ao lado de uma música do álbum, mas não era uma música do álbum. Entenderam? Nem eu. Então se calhar este álbum. Não, será que ele teria alguma versão deluxe com uma espécie de. Com o Greatest Hits? E teria. Porque eu lembro que esta música também estava nos CDs da minha irmã. Mas o CD que ela tinha era duplo. Portanto, se não era um DVD? Não. Não, porque os dois CDs tinham música. Era muito provável. Era muito provável que tivesse o Greatest Hits mais o álbum. Não interessa. Era muito. Bem, não, o que interessa. O que interessa é que tinha uma faixa escondida, então. E eu lembro porque esta música acabava. E depois eu ficava ali a ouvir o CD. À volta. O CD ia rodar mesmo. O CD não desligava. E eu durava aquilo. A sério, eu durava aquilo. Eu durava. Não sei explicar, estas coisas fascinavam, porque para mim na altura. Sabes como é que eu via os leitores de CDs? Não é? Como o segundo andar de uma casa, porque como ficam mais cá em cima. Eu via, porque na altura o que eu tinha era leitores de cassetes com CD. E então o que eu via era a cassete, não é? Que era o piso de baixo, portanto, o resto do chão, vamos dizer assim. Depois o CD, que era uma coisa mais requintada, uma coisa mais. Nem tinha ruídos, nem enrolava. Às vezes estava um bocado sujo e fazia ruído, mas quando não fazia esse ruído. Mas assim era um ruído mais educado. Não era um ruído de everybody's a. Percebes quando a cassete. Percebes? Tinha um bocado de pó, não sei o quê. Ou então, não havia. Era um ruído mais requintado. Mesmo quando engasgava, não enrolava. Era uma coisa mais requintada. Pronto. E então. Eu gostava realmente muito dessa sensação. E então ouvir o disco, eu lembro de estar perfeitamente. Já na altura já tinha um quarto só mesmo para mim. E então já estava, portanto, no meu quarto, só eu. Não, ainda não tinha, mas o meu irmão chegava muito tarde a casa. Então eu estava ali a ouvir o disco. Gostava mesmo daquilo. E por isso aquele disco ficou marcado. E foi a partir daí que eu comecei a gostar mais do Robbie Williams. Ou a gostar do Robbie Williams. Pronto, foi por isso que escolhi esta música, porque marca essa etapa, digamos assim, que foi Três músicas, três transições na vida de Carlos Bonaparte. E não é ele a escolher, a prioridade não é dele. Bom, é verdade. Numa emissão em que escutamos Red Hot Chili Peppers e Road Tripping, Red Hot Chili Peppers e Other Side, Moby, Why Does My Heart Feel So Bad, Moby, Natural Blues, Natural Blues, Robbie Williams com Strong, já estamos em 83, Robbie Williams com Strong e Robbie Williams com Road to Mandalay. The Road to Mandalay, que agora Mandalay é a capital de Burma, mais conhecida, República de Myanmar. E Mandalay fica ali para aqueles lados. Bom, no, na semana passada não dissemos o que é que tínhamos escutado 3 anos antes. E logo a falha que foi, porque íamos recordar o dia 12 de março de 2011. É verdade. Paulo Carvalho depois Judeus, Tourada de Fernando Tordo, Zeca Afonso Cor da Primavera. Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ah, uma coisa curiosa que não te disse a semana passada. No dia 12 de março eu estive a escutar novamente esta emissão, como eu te referi na altura, que tu mandaste. E José Mário Branco, tu disseste o álbum. Isto é de 71, eu ia dizer que era mais tarde, mas tu apontaste 71, assim mais ou menos. E é mesmo, o álbum é de 71, que confirmei eu 3 anos depois. Bom, Nuno Ramada, saí derrotado, e Grande Vila Morena, de Zeca Afonso. No dia 19 de março de 2011, a tua irmã fez anos, e Alma Gêmea, de Carlos Bonaparte. E engraçado que este ano também. Marco Paulo, Joana, O Dia dos Teus Anos, Starlight, Marante de Apazão com Garçom, Promise You, Boy Style, e vários artistas com What's Going On, What's Going On. É assim, aliás, que vamos essa música, é assim. Essa música da Alma Gêmea, do Carlos Bonaparte, foi a primeira original dele, ia ser foi escolhida, exatamente, foi escolhida ainda no Porto, exatamente. No dia 12 de março. Estás mais gordo. O cara está a ficar mais gordo. Foi a primeira vez na vida que me disseram que estava mais gordo. Foi no dia 12 de março. Aliás, o dia 12 de março fica marcado, não é por causa de uma manifestação e estamos todos lá. É, foi a primeira vez que me disseram que estava mais gordo. Pouca vergonha. E quando saímos da manifestação, quem é que nós encontramos? Encontramos alguém conhecido, não foi? Foi meu tio quando disse que estava mais gordo. Não, antes. Um bocado antes. Foste tu ou fui eu que encontramos alguém. Já a caminho da estação de comboio. Não me lembro, ceguinho. Será que deves ter visto ou não? É provável. Robbie Williams, músicas só portuguesas hoje. Todas, é verdade. Quase todas de 99. 5 delas, 99. Isso é, isso é. Quer dizer, entre gravadas e lançadas, misturamos aqui em 99. Esta foi gravada em 2000, lançada em 2001. É os nossos tempos de adolescência, bonitos. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sun. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden. Everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum da da bum bum. Bum bum bum bum da da bum bum. Bum bum bum bum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. 20 paces then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Everything we've ever stolen has been lost, returned or broken. No more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum bum bum bum. Bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum b